que tá todo mundo falando lá? Pode crer. Bar do Caramujo? É. O Bar do Caramujo. Rinaldo, Josué, cabelo. Sem apagar, hein, cabelo. Cheguei. E aí, Léo? O cara também tá aqui. E pá. Eu andar sutil. yeah.